Vamos dançar essa rancheirinha bem coadinha pelo salão. Peão e prenda marcando o passo bem no compasso do coração. Vamos dançar essa rancheirinha bem coadinha pelo salão. Peão e prenda marcando o passo bem no compasso do coração. Pula, pula, pula, pula, chinoca. Pula, pula, pula, pula, peão. Pula, pula, pula, pula, chinoca. Pula, pula, pula, pula, peão. Na sala faz um trenzinho, peão e prenda se dando a mão. Na sala faz um trenzinho, peão e prenda se dando a mão. Pra fechar a porteirinha, batendo forte com o pé no chão. Pra fechar a porteirinha, batendo forte com o pé no chão. É o sapateio! Vamos dançar essa rancheirinha bem puladinha pelo salão. Peão e prenda marcando o passo bem no compasso do coração. Vamos dançar essa rancheirinha bem puladinha pelo salão. Peão e prenda marcando o passo bem no compasso do coração. Pula, pula, pula, pula, chinoca. Pula, pula, pula, pula, peão. Pula, pula, pula, pula, chinoca. Pula, pula, pula, pula, peão. Na sala faz um trenzinho, peão e prenda se dando a mão. Na sala faz um trenzinho, peão e prenda se dando a mão. Pra fechar a porteirinha, batendo forte com o pé no chão. Pra fechar a porteirinha, batendo forte com o pé no chão. Sapateio!